vai entrando nas casas, vai entrando nessa casa, Senhor, vai entrando nessa família, nesse quarto, vai entrando, Senhor. O tempo pode passar, meu coração nele está, o seu trono é eterno, ele reina, Cristo reina, e os que esperam nele, aleluia, e os que esperam nele, e os que esperam nele, você espera nele, não se fatigarão, não se cansarão, se segunda, segunda.